Está a começar mais uma emissão Ciência em Sintonia. É a rádio de mãos dadas com o mundo científico. Há um universo para descobrir nos projetos e investigações que os cientistas portugueses têm em mãos. Por aqui passa muito desse trabalho. Ciência em Sintonia, uma iniciativa da Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da UTAD, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com o apoio Ciência Viva e FEDER. Entre vários assuntos a tocar neste programa e nesta emissão, destaca-se uma visita ao espólio da Academia das Ciências de Lisboa, um espólio rico e testemunha de 235 anos de história. Na conversa com o diretor do Museu da Academia e responsável pelo património, Miguel Teles Antunes, vamos evocar a história da instituição, mas também a luta que foi iniciar em Lisboa os cursos superiores, até então confinados apenas a Coimbra. Na volta a Portugal que estamos a fazer, à procura do que se faz ao nível da investigação científica, havemos de conhecer mais à frente o que está a fazer aquele que é considerado o mais importante instituto privado de investigação em tecnologias de informação do país. Falamos do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, mais conhecido por INESC. É ao som do século XVIII que damos início a uma viagem à Academia das Ciências de Lisboa. Esta música é contemporânea do surgimento na capital do país de uma instituição real que tinha como finalidade promover trabalhos de investigação científica. Época das luzes, ou o iluminismo, estava em voga na Europa setecentista e pelo velho continente os homens de ciência organizavam-se e encontravam nas academias científicas um modo de se encontrarem e trocar conhecimentos. Traços muito gerais, esta é a gênese do nascimento da Academia Real de Ciências de Lisboa. Mas, com a ajuda de Miguel Teles Antunes, diretor do Museu da Academia e responsável pelo património da instituição, ficamos com outra perspectiva do contributo e da riqueza que se encontra entre o interior deste antigo convento de Jesus da Ordem Terceira, não muito longe do Bairro Alto, em Lisboa, que alberga a Academia das Ciências de Lisboa. Esta acaba por ser uma dupla história que envolve não só o antigo convento dos franciscanos, como a criação da própria Academia. Estando as duas intimamente ligadas, vamos, nesta abordagem, descurar a primeira e centrar mais atenções nos primórdios da Academia, que, volto a dizer, tem uma profunda ligação ao convento. Mas não temos tempo para essa iniciação histórica. Miguel Teles Antunes começa esta intervenção no Ciência em Sintonia por centrar atenções no papel do convento dos franciscanos da Ordem Terceira no século XVI. O convento desencadeou, afinal, uma revolução no ensino. O termo revolução pode parecer exagerado, mas há uma iniciativa notável do padre José Maine, que desempenhou diferentes cargos junto da Casa Real. Era um homem como natural do Porto e de uma família de origem inglesa, ao que parece, mas gastou o dinheiro que ganhou e até meios de fortuna pessoais, investindo no convento. Padre Maine conseguiu a criação de uma biblioteca magnífica. Não foi só ele, obviamente, foi também com contributos de outro vulto notabilíssimo, que foi o... depois Bispo de Beja e Arcebispo de Évora, Frei Manuel do Cenáculo, Vilas Boas. Bom, esses, ao que parece, com auxílio financeiro da Dona Carlota Joaquina, fizeram o que representa um acrescento pós-1755, que é a portentosa biblioteca que temos e que é uma das principais do país. Para quê? É que o padre Maine teve a ideia de instituir, com disposições testamentárias, a aula mainense. Essa aula, que ainda hoje existe, foi recuperada e está em serviço ativo tem sido palco de numerosas conferências excelentes em diversos ramos e com personalidades das mais eminentes. Ora, a Aula Maionese foi então criada pelo testamento, que é de 1792, ano da morte. Cria cursos superiores de História Natural em Lisboa. Isto parece uma coisa secundária, não foi, não. Já há muito que havia tentativas para se instaurarem cursos superiores em Lisboa. Acontece que havia interesses contrários. E esses interesses contrários, constituídos em lobby, procuravam impedir o estabelecimento de escolas superiores, quer em Lisboa, quer no Porto também. Porque era, digamos, o grande reinado da Universidade de Coimbra já. E, efetivamente, a única universidade então operacional era a de Coimbra, visto que a de Évora, ainda que não tenha sido extinta formalmente, mas perdeu grande parte dos seus professores com a expulsão dos jesuítas e paralisou. Ficou sem professores. Isso reduzia, portanto, o ensino superior à Universidade de Coimbra, com todo o respeito pela Universidade de Coimbra, mas efetivamente também tinha aspectos negativos ao procurar evitar a todo custo que se estabelecessem escolas superiores noutros pontos, em particular em Lisboa e no Porto. Ora, desde o início, esses cursos realizados na Aula Maionense foram realizados com a colaboração da Academia das Ciências, de que alguns membros do convento foram membros também, foram sócios da Academia. A Academia das Ciências foi criada em 1779 e criada por quem? Isto passa-se no reinado já Dona Maria I, e quem promove a criação da Academia das Ciências, à semelhança daquilo que vira noutros países europeus, foi o Duque de Lafões, Dom João Carlos de Bragança. O Duque de Lafões fez carreira militar, sobretudo foi general do exército austríaco, e mais tarde haveria de desenvolver também atividades militares em Portugal, com resultado desastroso. Estou-me a reportar à Guerra das Laranjas e à perda de Olivença. Mas o Duque de Lafões era uma pessoa altamente qualificada, um homem culto, um homem que passou por todos os países da Europa, praticamente, todos os mais avançados. Portanto, era um homem que tinha outra visão. E esteve ausente de Portugal mais de 20 anos, sem poder regressar. O curioso é isso, enquanto esteve no poder o Marquês de Pombal, o Duque de Lafões não pôde regressar. Aliás, nem sequer foi reconhecido como Duque de Lafões, quando era óbvio que era ele o herdeiro, visto ter morrido o primeiro Duque, que foi o irmão Dom Pedro. Faleceu, este continuava no estrangeiro com honras de Duque, recebendo dinheiro de Portugal, mas sem poder regressar e sem formalmente ter sido reconhecido como Duque de Lafões. Isso só aconteceu já no reinado de Dona Maria I. É graças a ele e a quem mais o auxiliou, mais de perto o auxiliou, que foi o Abade Correia da Serra, que se constitui a Academia das Ciências, que teve desde o início ligações com o Convento de Jesus. Portanto, essas coisas não acontecem assim por milagre. Já havia relações e o testamento do padre Maine é bem claro, o confiar a administração da Aula Maionense à Academia das Ciências, e aqui viria a ser implantada em 1834, quando Dona Maria II outorga o convento, o edifício do convento, à Academia. A Academia já tinha começado pelo Passo das Necessidades, teve depois instalada aqui no Beco do Carrasco, num palácio que ainda hoje existe, aqui junto à Calçada do Combro. Passou ainda por vários sítios, esteve para ir para São Vicente de Fora, acabou por ficar aqui. E aqui está desde 1834. Contada a primeira parte da história da Academia das Ciências de Lisboa, ou melhor, os contornos históricos da implantação da Academia Real, Miguel Teles Antunes, diretor do Museu da Academia, o Museu Mainense, leva-nos já a seguir pelos caminhos do património desta que, não sendo a primeira Academia portuguesa, teve uma continuidade no tempo. A primeira Academia sob patrocínio real foi a Academia Portuguesa da História. Essa surgiu ainda no reinado de Dom João V. Com o Marquês de Pombal, a situação alterou-se. A Academia foi totalmente paralisada, ficou paralisada e foram morrendo, entretanto, os académicos. De maneira que, quando se pôs a questão de restaurar uma Academia, procurou-se fazer que, sem embargo, sem prejuízo, de continuar a ser cultivadas as matérias de história, não há país nenhum que possa prescindir de ter historiadores competentes e de também haver investigação histórica, mas a verdade é que isso era absolutamente insuficiente se pensarmos no desenvolvimento que era preciso imprimir à governação do país, e um país que estava então bastante atrasado sobre vários aspectos. Não tanto como às vezes também se diz, porque em Portugal o que havia era uma elite, havia algumas pessoas bem informadas e de alto nível, um nível comparável lá de fora, e há havido. Se nós pensarmos num matemático como Pedro Nunes foi do melhor que havia no seu tempo, a nível europeu, não é a nível só de Portugal. Portanto, e houve outros também elementos perfeitamente válidos. Só que havia, de facto, era um abismo de difusão de conhecimentos relativamente à grande parte da população. Isso também é verdade. Mas sempre havia núcleos, por assim dizer, altamente diferenciados. O convento também se insere um pouco nessa problemática. E é por isso que a biblioteca que é constituída e que foi inaugurada em 1795, estando presente o príncipe Dom João, mais tarde regente, e rei Dom João VI, a dona Carlota Joaquina, tem lá um medalhão, lá estão eles a olhar para o Salão Nobre, que era afinal a biblioteca. E uma biblioteca, como digo, de grande porte e rica, com muitíssimas peças valiosíssimas, que hoje não têm preço. A questão não pode ser posta sequer em termos materiais. Professor, desculpe interrompê-lo. Na rádio não se consegue ver esta beleza deste Salão Nobre, desta biblioteca. Em meia dúzia de frases, como é que descreveria tudo isto que temos à nossa frente e que na rádio não se vê? Bem, nós temos um salão amplo, tão amplo que inclusivamente serviu de parlamento quando, no final do século passado, o fogo devastou São Bento, o antigo convento de São Bento, que foi reconvertido e funciona ainda, com pinturas no teto de Alexandrino, de um pintor bem conhecido do tempo, e sobretudo com uns 30 mil livros, se é que me dão o número exato, que estão ali expostos. A biblioteca comporta muitas dezenas de milhares de livros do século XVIII e anteriores, e documentação variadíssima. Tem, por exemplo, um núcleo importante de manuscritos árabes. E árabes porquê? Vejam como estas coisas estão imbricadas, estão mais ligadas entre si do que parece. O arcebispo Frei Manuel de Cenáculo começou a desenvolver até estudos de arqueologia e criou um museu em Beja, onde encontrou lápidas islâmicas. Até aí não serviam para nada, eram reaproveitadas quando eram, e muitas foram desprezadas. Frei Manuel de Cenáculo tinha sido personalidade eminente junto da corte no tempo de Dom José. Morre Dom José, houve quem naturalmente quisesse desembaraçar-se dele em Lisboa. Era uma pessoa impecável, era um indivíduo de alto nível, e então atiraram-no com ele para fora de Lisboa, promovendo-o a bispo de Beja e depois a arcebispo de Évora. Frei Manuel de Cenáculo desenvolveu interesse, entre outras coisas, por testemunhos dos tempos islâmicos no sítio onde hoje é Portugal. E então vai desenvolver, ele próprio toma a iniciativa de desenvolver estudos árabes e o ensino da língua árabe, que se realizou também aqui, além da aula mainense e do ensino da história natural e da física e da química. Ele passou também aqui a criar ensino de árabe. Para isso foi buscar Frei João de Sousa. João de Sousa, Ioannes de Damasco. Damasco, ao que parece, era descendente de goeses que se tinham ido para a Síria, de modo que o Frei João de Sousa tinha por língua mãe o árabe. Foi ele que ensinou árabe. Foi ele que serviu como embaixador junto de Marrocos, sobretudo, em que negocia pela primeira vez com o soberano marroquino um tratado de amizade com Portugal. O Cristíssimo Rei de Portugal celebra ali um tratado com um soberano islâmico. E realmente, um tratado vantajoso, os navios dos dois países podiam ir aos portos do outro, os marroquinos deixaram de ser permeáveis aos piratas argelinos que tanto mal fizeram à navegação e até raptaram pessoas que eram vendidas como escravos em Argel. Portanto, o estabelecimento de boas relações com Marrocos foi, de facto, um passo muito importante, e lá está o padre João de Sousa, que era o que falava árabe e que se entendia com eles. Portanto, todo um espólio interessantíssimo desse tempo e dessas atividades que já vêm, portanto, do século XVIII. Depois, a Academia das Ciências. A Academia das Ciências, desde o início, foi criada tendo também a preocupação de desenvolver estudos de tecnologia, de ciência, de economia, além, naturalmente, também de história e das belas letras, como se dizia, e de artes. A Academia tinha primitivamente três classes, uma delas dedicada às artes. Houve uma reforma em 1851 e passou só a haver duas classes, uma classe Ciências e uma classe Letras. Portanto, a Academia, logo do início, pouco depois, sai-se com várias publicações. Note-se que a Academia tinha o privilégio único de poder publicar sem que as suas publicações fossem submetidas à mesa censória. Produz então as célebres Memórias Económicas, que são das coisas melhores que se fizeram ao tempo. E, desde aí, tem editado muitíssimo, muitíssimas coisas, publicações seriadas, como as Memórias, que ainda hoje vão saindo, das classes de Ciências e de Letras, mas muitas outras publicações. Algumas foram descontinuadas, houve uma grande perturbação, porque a Academia, desde o início, dispunha de uma tipografia própria. Essa tipografia foi arrancada pelo Governo Provisório da República sob a influência nefasta de Teófilo Braga. Teófilo Braga tinha sido vice-presidente da Academia, o que em termos da monarquia, representava a presidência efetiva. O presidente era o rei, mas o rei tinha mais que fazer do que estar a tratar dos assuntos da Academia como presidente. Quem exercia essa função era um vice-presidente eleito pelos seus confrados. Tudo bem. Foi o que aconteceu. Teófilo Braga foi eleito presidente, mas teve um comportamento que foi reprovado pela maior parte dos seus confrados, o que quer dizer que terminou o mandato e não foi reeleito. Ficou despeitadíssimo, ardendo em ódio contra a Academia, tentou destruí-la, reduzindo verbas em 1910, ainda em 1910, logo a seguir ao governo provisório. Retirou a tipografia, o seu equipamento e o seu pessoal, apesar dos serviços magníficos que tinha prestado e que vinha a prestar, e criou, entretanto, também e apoiou uma academia paralela destinada naturalmente a esvaziar a Academia das Ciências. Essa academia paralela, a Academia das Ciências de Portugal, acabou por si mesmo uns anos depois. Mas aí houve dificuldades grandes. Algumas foram superadas graças à atuação da tipografia, da imprensa da Universidade de Coimbra. Pois não havia dinheiro para pagar, parece que a melhor impressora que aqui existia e que por ser muito pesada não tinha levado para a imprensa nacional, acabou por ser doada à Universidade de Coimbra em pagamento dos volumes que imprimiram e sem que a Academia pudesse pagá-los. Portanto, com dificuldades várias, evidentemente que temos dificuldades orçamentais, isso, por assim dizer, é uma música que pode ser ouvida em muitos sítios nos tempos que correm, mas foi e é uma instituição com um papel relevante na cultura portuguesa. E digo cultura portuguesa num sentido lato, não é apenas cultura literária ou artística, mas cultura científica e tecnológica. Isso é fundamental. Podemos agora detalhar alguns pormenores do espólio que está na Academia das Ciências de Lisboa. Afinal, estamos à conversa com o responsável do património, Miguel Teles Antunes, que já nos vai contar detalhes que estão na origem do museu. Vai contar-nos também as coleções organizadas pelo padre Joseph Mein, que viveu entre 1723 e 1792. Foi ele que criou e dirigiu a aula mainense no século XVIII. Foi por aí que começou o ensino superior na capital, contrariando a tendência de confinar apenas a Coimbra e à Universidade os altos estudos. O padre Mein procurava em Lisboa evidenciar as maravilhas da criação e, para ilustrar as aulas, organizou um gabinete com curiosidades e uma biblioteca. Nós temos um museu, dito Museu Mainense, porque evoca justamente o padre José Mein. Entre o espólio do museu, contam-se algumas coleções fundamentais. Há uma boa coleção de instrumentos de física. Os mais antigos, ao que parece, provém do gabinete, então dizia-se gabinete. O termo corresponde mais ou menos àquilo que mais tarde se diz museu, mas é o gabinete do príncipe Dom José, o filho mais velho da Dona Maria I. Ora, acontece que o príncipe Dom José morreu de varíola. A mãe ficou profundamente desgostosa, até porque, ao que parece, não autorizou ou hesitou em autorizar que se tentasse uma inoculação. É o princípio da vacina. Naquele tempo eram os primórdios e havia riscos evidentes. Não arriscou e o príncipe morreu da doença. A mãe ficou seriamente afetada e foi certamente uma das causas mais importantes da loucura que a afligiu. Ela só morreu em 1816, já no Brasil, mas completamente louca. Ou a morte do marido primeiro e a morte do filho mais velho, assim aconteceu. ao que parece, o príncipe Dom José, que era o príncipe do Brasil, como se... era uma pessoa desperta perante a cultura e a cultura científica também. E teria um gabinete com instrumentos de física, alguns dos quais aqui sobrevivem. Outra das coleções fundamentais são restos, apenas, mas restos daquilo que resulta da expedição chefiada por Alexandre Rodrigues Ferreira. Foi a maior expedição portuguesa de todos os tempos aos territórios do ultramar. Mesmo no tempo do Marquês de Pombal, exagera-se muita vez o papel do Marquês, que foi de facto relevante a nível interno, mas não tinha nada a ver com a Marinha e com o ultramar. A pasta da Marinha do Ultramar estava a cargo de Martinho Meli Castro, que foi um indivíduo de categoria, foi um excelente ministro, e à vista de que já estavam a fazer outras potências, de então, organizou, patrocinou expedições de naturalistas a territórios então sob o domínio da coroa portuguesa. O principal era o Brasil e foi também a maior expedição, corresponde a nove anos de trabalho na Amazónia, na parte norte do Brasil, até Mato Grosso, de Alexandre Rodrigues Ferreira, que levava os chamados riscadores, ou seja, desenhadores e preparadores, foram morrendo. Houve um espólio riquíssimo que foi enviado para o Museu da Ajuda. O Museu de História Natural estava então alojado na Ajuda, perto do Palácio Actual. Muito desse espólio se perdeu. Perdeu-se por má conservação. Houve muito material que nunca tinha sido desencaixotado no Brasil. Quando, anos depois, volta Alexandre Rodrigues Ferreira, encontra este panorama. Ainda por cima, o museu chegou a estar bem organizado, foi alvo do interesse da França. A França napoleónica entendia-se mais do que um país, era o primeiro dos países e Paris estava convertido numa espécie de capital do mundo. Assim o quereriam. O Museu Nacional de História Natural já vinha de antes, já vinha do tempo de Luís XIII, mas desenvolveu-se e então a França começa a anexar coleções de outros países, uma delas a do chefe de Estado da Holanda. Outra, infelizmente, foi a coleção que estava no Museu da Ajuda. É enviado a Lisboa Etienne Geoffroy Saint-Hilaire, um dos professores, um dos mestres mais reputados do Museu de Paris. Portanto, veio quem sabia escolher. Em tempo de Junot, o governante francês passa a Saint-Hilaire um documento autorizando-o a requisitar, eu digo requisitar porque roubar é feio, hein? A requisitar tudo quanto lhe apetecesse para ir ser enviado para Paris. Ele assim fez, com a cumplicidade levada ao extremo da Domingos Vandelli, que era o diretor do Museu da Ajuda e pessoa influente. O que havia de melhor foi aquilo que foi dado a Geoffroy Saint-Hilaire e que, com a anuência inglesa, depois puderam transportar para a França. Saiu mesmo para a França, ficou requinto, foi num navio inglês e o desembarca depois em França. Quando foram expulsos os militares franceses que acompanhavam as forças sob o comando de Junot, foram-se embora, não tinham outro transporte, foram mesmo em navios ingleses. E com eles foram muitas peças para o Museu Nacional de História Natural. Ainda temos, felizmente, uma ou outra relíquia, porque as coleções foram transferidas do Museu da Ajuda para a Academia. Ainda aqui estiveram expostas ao público. Cerca de 1860, as coleções de História Natural são transferidas para a Escola Politécnica, para grande parte terminar os seus dias no incêndio catastrófico de 1978. Bom, o que é que ainda resta? Resta sobretudo material etnográfico do Brasil, incluindo máscaras jurupixuna, máscaras de tribos que entretanto se extinguiram. Havia muito material de história natural, em grande parte proveniente da expedição de Alexandre Rodrigues Ferreira, mas não só, também de outras proveniências, mas de Alexandre Rodrigues Ferreira, e esse foi efetivamente para a Politécnica, tendo um triste fim. De maneira que a situação atual é de persistir uma coleção etnológica que é, de facto, da maior importância. São verdadeiras obras de interesse relevante que ainda aqui subsistem e que estamos a reorganizar e estamos neste momento a tentar recuperar salas antigas para podermos ter uma exposição permanente em condições razoáveis. É isso que nós pretendemos e estamos a lutar para o conseguir. É o tempo presente da Academia de Ciências de Lisboa. Viajamos assim por esta instituição de cultura e ciência ao longo da história, começando ainda antes de 1779, quando surgiu, contando os ideais que lhe deram vida e procurando contextualizar também a ligação do edifício onde se encontra a Academia, o antigo convento de Jesus da Ordem Terceira, com a ciência portuguesa. Foi nosso guia neste percurso Miguel Teles Antunes, paleontologista, que pertence à classe de ciências e, em concreto, à quarta secção, que diz respeito às ciências da Terra e do espaço. Ele é membro correspondente da Academia desde dezembro de 1989 e foi eleito membro efetivo desde junho de 2000. Miguel Teles Antunes é diretor do Museu da Academia das Ciências de Lisboa desde 2000. O Braille é um código universal de leitura tátil e de escrita usado por pessoas cegas. O sistema foi criado pelo francês Louis Braille, que com apenas 3 anos perdeu a visão. Apesar das circunstâncias, tornou-se num jovem determinado e muito inteligente, tanto que, aos 10 anos, obteve uma bolsa de estudos no Instituto Nacional para Crianças Cegas de Paris. No Instituto, Braille teve contacto com um sistema de leitura para cegos inventado por Valentim Aouê, fundador da instituição. O sistema consistia em passar os dedos sobre uma folha de papel na qual haviam sido gravadas letras em relevo. Além de considerado aborrecido por muitos, este sistema apenas servia para o ensino da leitura, deixando de fora a escrita e a aritmética. Na mesma altura, surgiu um sistema de pontos e buracos, inventado por Charles Barbier, um oficial do exército francês, que procurou criar uma forma de ler mensagens durante a noite, em locais onde não era possível ter luz. Com apenas 15 anos, Louis Braille serviu-se do sistema de Barbier e procurou melhorá-lo. O sistema de Barbier era baseado em 12 pontos elevados que eram ordenados, seguindo diferentes posições para representar letras. No entanto, Braille inventou um sistema que utilizava metade dos pontos e que incluía uma série de contrações, aumentando a velocidade da leitura. Em 1829, Braille publicou o próprio método, que passou a ser utilizado no Instituto para Crianças Cegas de Paris, onde, aliás, se tornou professor. Com o aparecimento de outros sistemas que foram sendo criados ao longo dos tempos, o método de Braille foi caindo em desuso, mas a utilização prática dos outros sistemas nunca se aplicou porque nunca eram tão eficientes. A vasta aplicabilidade do método de Braille acabou por se impor definitivamente como o melhor meio de leitura e de escrita para pessoas cegas. Hoje, o processo simples e engenhoso elaborado pelo francês torna a palavra escrita disponível a milhões de pessoas com deficiência visual. A partir dos 6 pontos relevantes, é possível fazer 63 combinações que podem representar letras simples e acentuadas, pontuações, números, sinais matemáticos e até notas musicais. Continuamos a percorrer Portugal à procura do que se faz ao nível da investigação científica. Este é o Ciência em Sintonia, uma iniciativa da UTAD, a Universidade de Vila Real, ou melhor, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Damos agora a conhecer aquele que é considerado o mais importante instituto privado de investigação em tecnologias de informação em Portugal. Falamos do Instituto de Engenharias de Sistemas e Computadores, mais conhecido por INESC. Nos próximos minutos, utilizamos o telefone para fazer uma espécie de visita guiada, aproveitando o facto de Vladimir Miranda, o diretor do INESC, estar do outro lado da linha. Comecemos pelo início. O conceito INESC nasceu em 1980. Para resumir, criou-se uma aliança entre Porto e Lisboa para ter uma instituição nacional, que depois evoluiu nos anos 90, dada a dimensão, para um fracionamento em instituições mais governadas localmente. Então existem INESCs em Lisboa e no Porto e em Coimbra. Eu, pessoalmente, estive de presidente do INESC Macau 2 anos a viver lá. Hoje o INESC no Porto é, na verdade, maior do que a soma de todos os outros INESC juntos. E porque, entre outras coisas, junta, além da Universidade do Porto, que tem sido a universidade maioritária, junta também o Instituto Politécnico do Porto como associado do INESC Porto e junta ainda as forças da Universidade do Minho e da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, da UTAD. Então, a ideia surgiu porque era necessário existir no tecido do conhecimento e da ciência portuguesa instituições de interface que transformassem o conhecimento em valor e o transportassem para os agentes económicos, para a indústria e para a administração, e porque era necessário que se construíssem pontes entre grupos e universidades que normalmente trabalham isolados uns contra os outros, mas nós, para enfrentarmos os grandes desafios e termos uma presença internacional, precisamos é de unir e não de pulverizar. Então a ideia nasceu e evoluiu com os desafios do tempo. A própria história e a estrutura deste instituto leva muitas vezes a confundir-se o INESC com o INESC Porto. Isso só acontece porque é na cidade invicta que está a funcionar a maior estrutura do INESC. Outra questão é o INESC Porto, que está a cargo da gestão do INESC Tech, o laboratório associado onde reside a grande rede de investigação. Porque no INESC Tech abrigam-se neste momento 12 unidades de investigação, que vão das telecomunicações, energia, sistemas gráficos, robótica, etc., que estão até algumas sediadas fora do Porto, mas se apenas tivéssemos isto, nós tínhamos o que é costume na academia, que é grupinhos isolados, trabalhando dentro das suas paredes, reinozinhos pequeninos, etc. O INESC Porto, ao colocar uma estratégia e a exigência de sustentabilidade económica e a exigência de que o produto da investigação tem que passar para as empresas, tem que passar em transferência de tecnologia, em licenciamento de tecnologias, em protótipos, em soluções, em patentes e até lançando novas empresas, vem acrescentar à organização tradicional da ciência uma dimensão que não teria. Então, INESC Tech é maior que INESC Porto, mas o INESC Porto é quem faz a gestão da rede que o INESC Tech constitui. É geralmente centrado em tecnologias da informação e das comunicações, com excursões para áreas afins importantes, a área dos sensores e da física óptica, as áreas também das ciências da computação, da área da gestão industrial, a área dos sistemas de energia, nomeadamente de energia elétrica, e intervenções também nas áreas da saúde, na robótica, na exploração do mar, na administração pública, e também na gestão industrial. Os grupos de investigação são considerados no Inesctec como unidades de investigação devido à dimensão que têm. Cada grupo tem cerca de 60 pessoas. Ao todo, são 760 investigadores que trabalham neste instituto. Para ficarmos a perceber esta dimensão, o diretor Vladimir Miranda dá um exemplo. Na unidade de sistemas de energia, por exemplo, nós temos não só engenheiros eletrotécnicos da área de energia elétrica, como temos economistas, temos físicos, temos matemáticos, meteorologistas e informáticos. E isto forma um ambiente multidisciplinar que permite projetar o desenvolvimento científico muito para lá do que seria o desenvolvimento pequenino académico de um grupo especializado. Este instituto está localizado no campus da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, em pleno meio académico. Vladimir Miranda, o diretor, é ele próprio professor catedrático na faculdade. Por isso, no ADN deste instituto de investigação, está bem presente esta ligação forte com o mundo universitário. Nós estamos conectados à área da engenharia. Os engenheiros têm que fazer coisas, não apenas teorizar sobre elas. O Inesctec, portanto, tem não só que desenvolver novos conceitos, mas tem que os transformar em coisas práticas e que passem para a economia. Isto é assegurar uma peça importante no ecossistema português de transferência de tecnologia entre a academia e as empresas. A universidade sozinha não consegue fazer bem essa tarefa de transferir conhecimento para as empresas. Não é um dogma, é a observação, não só em Portugal, como em muitos outros países, dessa incapacidade da estrutura universitária clássica de fazer bem isto. Ora, Portugal adotou uma solução interessante, que é aquilo que nós chamamos um ecossistema de instituições de interface, em que o perfil das pessoas vai sendo cada vez mais próximo do que é adequado para levar desde um modelo teórico até uma aplicação que a gente possa injetar num processo industrial ou de fabrico ou de software, etc. Então o papel do Inesctec em Portugal, um dos papéis, é servir de interface entre a universidade e economia e indústria. É nesta mesma linha que o Inesctec tem vindo a criar uma forte ligação com o Norte, onde está inserido, e até com o resto do país. A CCDR Norte, a Comissão de Coordenação da Região Norte, atribuiu ao Instituto, em 2012, o Prémio Novo Norte de Inovação, como forma de evidenciar o contributo que tem dado à região. Muitas empresas e entidades batem à porta do Inesctec para que sejam desenvolvidas várias ferramentas ou vários serviços. A nossa intervenção pauta-se por muitos vetores. Vamos pegar em três ou quatro. A intervenção na indústria. A nossa intervenção é muitíssimo forte, por exemplo, contribuímos muito para ajudar a transformação da indústria de calçado e ela tem uma presença importante na região norte do país. E a indústria de calçado hoje é exibida como uma estrela na transformação tecnológica da indústria portuguesa. O sapato português hoje é dos sapatos mais apreciados no mundo. Porém, nós não estamos apenas a falar de sapatos, estamos a falar na indústria de equipamentos, né, que foi criada em Portugal e nós contribuímos muito para esse objetivo, como é, há reconhecimento público disso. A EFASEC tem 14 anos de contratos com o Inesctec, onde nós continuamente injetamos novas tecnologias que a EFASEC incorpora nos seus produtos e vende no mundo inteiro. Portanto, podemos dizer que a tecnologia Inesctec está espalhada pelo planeta. São dois exemplos de impacto industrial que da ação, haveria muito mais a falar. Do ponto de vista da governação do território, o impacto na administração pública tem sido muito grande, então na administração municipal, enorme. Aliás, em Portugal, eu diria que quase dois terços das câmaras municipais de Portugal usam tecnologias que foram originalmente desenvolvidas no Inesctec, no Porto, e começaram pela região norte. Por exemplo? Todo o software de gestão municipal, por exemplo. Que depois, em tempo certo, nós passamos para empresas privadas, licenciamos a tecnologia e as empresas privadas exploram e negociam com os, com os municípios, etc., todas as aplicações. Aqui no Porto, aqui há poucos anos, toda a gestão da discussão pública dos planos de diretores municipais por via informática foi com base em tecnologia do Inesctec, por exemplo. Há uma quantidade de intervenções na parte da administração pública, nomeadamente municipal, em que nós tivemos um papel relevante e às vezes nem é muito conhecido. Mas também na vigilância da nossa costa. Por exemplo, o projeto RAIA, que implica todo o processo de vigilância das águas costeiras e também faz ali consórcio com a Galiza. A nossa tecnologia também foi um parceiro muito importante dessa intervenção. Enfim, até o exame da qualidade das águas do mar na nossa costa tem sido feita usando submarinos robóticos que nós dispomos para ir fazer a análise das águas lá no mar, lá no fundo o resultado das águas vertidas pelos emissários submarinos que lançam águas provenientes de hectares no mar. É preciso averiguar a qualidade da dispersão dos efluentes e lá vai a nossa tecnologia. Portanto, há muitos exemplos que eu poderia dar. Um último número, assim, para fechar, é que estive a ver números recentemente e nos últimos, creio eu, 4 anos, nós fechamos cerca de 400 projetos com empresas e o valor de volta dos 14 milhões de euros de projetos só para empresas em parceria. E são projetos que envolvem desenvolvimento, inovação e investigação. Não são projetos de engenharia, porque nós não concorremos com as empresas. Uma dimensão que não fica apenas no Norte nem no país. Um outro objetivo do Inesctec é ser uma montra para o mundo no que toca ao que se faz nesta área. Uma das fontes de financiamento do Inesctec, precisamente, essa exportação de serviços tecnológicos. Nomeadamente, por exemplo, um caso típico que tem sido referido é a nossa exportação de tecnologia para o Brasil, que também pesa na nossa balança tecnológica nacional, né, mas se traduz em ativos concretos, por exemplo, submarinos robóticos que são exportados para o Brasil e não apenas naquela velha cooperação internacional que era cada grupo em seu sítio e depois tem um projeto dito comum e cada um faz o seu trabalho. Isso já é bom, já é uma cooperação internacional, mas não exporta serviços. Trabalhar no estrangeiro e não trabalhar em Portugal para o estrangeiro. É esta a ideia que define a estratégia do Inesctec. A ligação com o Brasil é um desses casos de sucesso apontado pelo professor Vladimir Miranda. Temos o caso do Brasil, onde criamos o Inesc PID Brasil, PID de Pesquisa e Desenvolvimento, com sede em Santos, São Paulo, mas que junta mais 9 universidades brasileiras de topo, e onde temos desenvolvido projetos e trabalhos, e o que nos tem permitido também fazer uma atividade de pesquisa no Brasil muito interessante, aproveitando os financiamentos brasileiros para a ciência e também exportando de Portugal conhecimentos e soluções que nós temos que complementam os desenvolvimentos brasileiros. Então, nós estamos já verdadeiramente internacionalizados porque temos uma instituição noutro país que é gerida, temos um controlo dela, mas não é um balcão dos serviços de Portugal. Tem vida própria lá no território. Estas não são as únicas razões para o Inesctec estar nas bocas do mundo. Vladimir Miranda partilha ainda com o Ciência em Sintonia a importância deste instituto ser porto de abrigo para muitos investigadores internacionais. Nós não viveríamos sem esse afluxo de investigadores de todo o mundo para cá, o que é bom por várias razões. Primeiro, porque a ciência, como qualquer outra atividade, não se faz sem mão de obra. A mão de obra é fundamental na ciência, tudo o que está em atividade de pós-graduação. Os estudantes de doutoramento são fundamentais. E daí vem também a nossa aliança com as universidades. Aliás, nós somos universidade, só que somos um outro aspecto da universidade. Mas o facto de termos muitos alunos estrangeiros, o facto de 40% dos bolseiros que estão no Inesctec serem estrangeiros, mostra também que já temos uma capacidade de atração internacional de estudantes na área da engenharia elétrica, claro, é o que estamos a falar. Temos uma capacidade de atração porque temos já visibilidade internacional e credibilidade. Outra forma de ver isto também é que destes 45% são brasileiros, o que quer dizer que a ligação ao Brasil é para nós estratégica e vital. Mas temos muita gente da Índia, do Paquistão, do Irão, dos Estados Unidos, da Alemanha, diga como quiser, né? O facto de termos muita gente estrangeira enriquece-nos profundamente e aumenta também a nossa influência. O diretor do Inesctec sublinha também que esta visibilidade internacional foi ganha em parte com as parcerias desenvolvidas com instituições importantes. Os programas doutorais que foram montados, quer com o MIT, quer com Carnegie Mellon, quer a relação na área empresarial com a Universidade de Texas, Austin, foram positivas. Mas também nos deram um selo de qualidade internacional de que beneficiamos imenso. Porque ao nós podermos dizer que participamos num programa doutoral conjunto com Carnegie Mellon, que dá duplo diploma, isso, ou que temos um programa doutoral conjunto com o MIT, isso credibilizou-nos internacionalmente e nós procuramos saber usar essa credibilidade para beneficiar toda a nossa atividade, negócios, etc. Então, os programas para nós tiveram um impacto positivo. A responsabilidade de gerir um centro de investigação como o Inesctec cresceu com a atribuição do prémio Renewable Energy Excellence Award pela I3ES, Associação Científica e de Engenharia Internacional, considerada a mais importante na área da engenharia elétrica e eletrónica. Enfim, é um prémio que me honra muito, porque, como eu disse na época, Portugal é um país pequeno e muitas vezes não é visível. E o facto de uma organização com sede nos Estados Unidos, com centenas de milhares de cientistas associados e de resolverem distinguir um português, é também um tributo à imagem que o próprio país tem positiva, de uma imagem avançada, de progresso, nomeadamente no que diz respeito à capacidade de se mover para a integração de renováveis. E isto encheu-me de orgulho. Não, a mim, também, claro, como pessoa, eu fico contente, não vou rejeitar o prémio, mas fiquei contente e orgulhoso porque Portugal é respeitado nesta área, e de outra forma não se explicaria o prémio. E, portanto, neste contexto, fiquei duplamente satisfeito. E agora, já no fim desta conversa com o diretor do Instituto de Engenharia de Sistemas, considerado o mais importante instituto privado de investigação em tecnologias de informação em Portugal, mais conhecido por Inesc, havia que perguntar como é que o instituto pode contribuir para um Portugal melhor. Eu acho que nós podemos contribuir muito e estamos tentando contribuir de várias maneiras. Uma é continuando a trabalhar como trabalhamos, credibilizando o nosso modelo de gestão de ciência, que tem adversários, tem pessoas descrentes também sobre o modelo, mas nós não vale a pena falar em modelos teóricos, é pela força da demonstração das coisas na realidade se pode medir se funciona, não funciona, é válido ou não válido. Como os indicadores que temos é que estamos a produzir um trabalho que tem impacto na sociedade portuguesa, não só pelas tecnologias que passamos, como também pela formação de recursos humanos que concedemos e que é reconhecida pelo mercado de emprego. Uma pessoa que passa pelo Inesctec tem o seu diploma reconhecido e valorizado porque teve essa experiência connosco. Então, nós, nesse aspecto, acho que continuaremos a servir Portugal. Também acho que serviremos Portugal com a nossa atividade de internacionalização. Portugal precisa de credibilidade para poder exportar ainda mais e exportar a um nível de valor agregado, valor acrescentado superior. E isto vai de consórcio, de coligação entre a nossa indústria e a imagem de ciência que o Portugal tem. E isto pelo seguinte, para nós conseguirmos exportar tecnologia, é preciso termos credibilidade científica e tecnológica como país. as pessoas facilmente compram qualquer coisa só por ser alemão. Mas se vierem oferecer uma tecnologia vietnamita, as pessoas olham 30 vezes, peço desculpa de parecer que é um pensamento discriminatório, mas olham 30 vezes porque não há a crença de que haja tecnologia naquele país. Ou noutro, o Vietnã, coitado, foi um exemplo apenas. A credibilidade vende e ganha dinheiro. Nesta aliança entre a indústria e a ciência portuguesa, nós conseguiremos também robustecer a posição de Portugal. Neste momento, o Inesctec está a conduzir 38 projetos europeus. É nesta linha que o Instituto quer continuar a dar a cara para colocar Portugal no mapa de excelência no que toca à investigação científica. Conversa com Vladimir Miranda a fechar esta edição de Ciência em Sintonia, hoje muito baseado na história da Academia das Ciências de Lisboa e no que se anda a fazer no Inesc, agora já na parte final do programa, como acabámos de ouvir. Ciência em Sintonia é um programa de rádio promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, que tem os apoios Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, e também o apoio FEDER, Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional. Produção, PGM, projetos de rádio e televisão. Em qualquer momento pode ouvir novamente esta e outra emissão da série Ciência em Sintonia na página de rádio do site www.pgm.pt. www.pgm ou pgm.pt.